sinal embaixo travado, livre pouso pro 46? Tá livre, livre pouso, 160 graus, 03 nós. Obrigado. Azul 41178, observe o 190 da Trip, finalizando o reboque, o pushback, corrigindo. Após o mês inicial táxi, liberar o setor, ingresso para o portão 03. Após o táxi da aeronave da Trip, prossegue para o portão 3, portão 7. Objeto 6746, no solo 59, vira direita, autorizado táxi Alfa, repórter Santa Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6746. João, no 896, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 1, no 60 graus, 02 nós. Com a meia esquina barra, batomania de 4 por hora, vai para o carro azul, pronto para o táxi. 153, eu não sei se autorizado o táxi via Índia, reposto no ponto de espera do pistão no zero. Desde o no táxi Índia, vai cabrar no ponto de espera pronto, vai no zero, acredito 153, no sete. Poderia informar qual o designativo de Carajás? Agora eu estou indo, 153, eu não sei. Ok, sim. Juliette 02, 6746. 606, chama Recife, 12545, alternando no 2685. Recife, 125, decimal 145, alterna 12685. Para 153, 1-7 autorizado a linha e manter cabeceira 1-0. Cinco 317 autorizado decolagem, pistão 10, vento 140 graus 03 nós. Autorizado 317, decolador 04, sendo controle 119, decimal 8. 198, boa noite, senhorita, obrigado. 317, corrigindo, 0935. 0935, cadete. Muito boa noite, está sob contato radar, sobre o 380, saída Momocog por Trova. Ativo, ciente. Acendendo nível 360, 380 com o Momo. Oito, nove, meia, chama Recife, 12545, alternando 12685. Oito, nove, meia, controle. Ou 1896. Ou 1896 na escuta. Uno 896, está na escuta. Eu vou 896. Chama Recife no 2545, alternando 12685. Estou no 896. Com 896, controle. Com 1896. 896, está na escuta do controle Salvador, é trip. Negativo, trip 5317, está cruzando 130 para 360. Trip 5317, chama Recife no 2545, alternando 2685. 2545, 12685, muito boa noite. Salvador, voo 896. Siga Gol 196. Ela está conseguindo contato, não nem com o motor nem com o centro. O senhor está acionado 5467, é isso? Positivo. Ok, mantém o perfil da subida e aguarde. Ok. Gol 896, torre. Você garante. O senhor tentou contato 1935, controle? Eu sei, 198, 1935, não consegui. Ok, chame no 2545, alterna 12685, Centro Recife, gol 896. Ok, 2545, 2685, obrigado. Bravo Bird Tower, good evening, sir, all 9971. Go ahead. We're expecting an ADC clearance to Bermuda, Sierra Bravo Ghost Romeo, requested terminal 360. Roger, what's copy? Okay, clear to Guarulhos, flight level 360, via Upper Zulu 21 until Bragança, then via flight plan route, runway 10 for right turn, arbor departure, and left transition to take Upper Zulu 21. Salvador departure control 119.35 and Spock 5475 Sideral 9971. Chief Katie, we experienced a sound off dust around here. Flight level 360, fly up Zulu 21. Bragança, after Bragança, after off-file flight plan route. Departure front of runway 10, right turn, arbor departure, 11 transition, departure cancel 119.7, at 35, and at spot hold 5475. Back is correct. April number 3, call right for setup and pushback. I'll then call you back to setup and push. 9971, we are ready to set up and push back. Federal 9971, clear the setup, report ready for the taxi.